Olá, seja bem-vindo. Começa agora o ArquiPod com Sandra Ferracucci. Para dar início, falaremos sobre o valor do profissional e qual a sua importância na elaboração do projeto. Já diz o ditado, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, e não é diferente na arquitetura. Então, tomei liberdade para fazer uma pequena adaptação para adequá-la ao tema. De arquiteto e de louco, todo mundo tem um pouco. É fato que cada pessoa tem um gosto, uma forma de pensar, um lazer preferido, uma cor preferida, um ambiente da casa preferido. Essas coisas são muito individuais e têm enormes variações, dependendo de cada um. Há pessoas que simpatizam com o estilo arquitetônico mais colonial, com sua riqueza de detalhes. Há pessoas que gostam do estilo minimalista, que é uma arquitetura considerada mais limpa, onde o tema é quanto menos, melhor. Independente do estilo, cabe a cada um morar num espaço que lhe agrade e traga conforto. E nisso, sim, todos estão de acordo. Ao construir uma casa, a maioria das pessoas imagina que o projeto, vulgarmente chamado de o desenho, seja um processo de no máximo 2 dias para ficar pronto. E depois desse período, é só entregar na mão do mestre de obras e dar um start na construção. Depois é só pintar, colocar os móveis e calma, calma, as coisas não são tão simples. Primeiro, projetar uma moradia é necessário um estudo dos futuros moradores. Ao saber quantas pessoas irão morar na casa, dá uma ideia de quantos quartos serão necessários, além do tamanho da cozinha, da área de serviço, da sala de estar, sala de televisão, garagem. Pronto, agora é só colocar os quartos do mesmo tamanho, todos virados para o fundo do terreno, com o corredor que faz a conexão dos quartos às salas, que fazem conexão com a cozinha, que faz conexão com a área de serviço e já tem o projeto da casa. Agora, mãos à obra para construir, certo? Errado. Quem seguir esse caminho para economizar o dinheiro que seria destinado ao arquiteto, verá durante ou depois da construção que, definitivamente, o barato sai caro. E aquele dinheiro economizado nunca foi tão desperdiçado. Eu explico o motivo. Quando se constrói por conta própria, só saberá o resultado depois que as paredes já estiverem erguidas. E se algo ficou fora do esperado, o jeito é quebrar e fazer tudo de novo, com a parede 20 cm para a direita, para poder abrir a porta sem ser impedido pelo sofá. E aí vai dinheiro e mais dinheiro. Dinheiro do material da parede, dinheiro da mão de obra. Depois tem que quebrar, desperdiça o dinheiro do material da parede, e para construir novamente, conta com mais dinheiro para mais material. Até parece brincadeira, mas essas coisas acontecem de verdade. E com certeza, não é só com o vizinho. Quando se constrói com um projeto que foi pensado, pesquisado, elaborado, discutido, modificado, até chegar ao ponto definitivo, as coisas fluem com uma sinfonia. Com um estudo das necessidades da família, com um número de pessoas, com o conhecimento das preferências de cada uma, é possível elaborar um projeto único, personalizado, com a cara dos moradores. E o nível de satisfação é bem superior, pois foi um projeto pensado em particular para os clientes e futuros habitantes. Sem contar que há um apoio e ajuda profissional sempre que for preciso. E para finalizar, cito uma frase da qual eu gosto muito. Arquitetura é a arte de trazer o sonho para o mundo real. Obrigada pela atenção. E você que quer dar alguma dica, sugestão ou tirar alguma dúvida, escreva para contato@ferracucci.arq.br. Sou Sandra Ferracucci e até a semana que vem.